Acunha se no leprô, retocou o batom e deu-me dois beijinhos longos. Depois de escutar um bom som, cócteis do bom e do melhor ficamos tontos. Dançamos a noite toda sem pensar em mais nada, a não ser em nós dois ali, do lado um ao outro sem falar nada. Nossos corações diziam tudo e ela, tão linda, desprotegida, a cada braço se entregava. E eu, sem explicação, me transformei num cão, pronto para obedecê-la num. Já não tinha mais dúvidas, era a mulher que eu queria amar. Tava pronto para me arriscar, sem pensar no que ia dar. Ela sentiu o mesmo por mim. Até me saber que contei que tinha medo do escuro, escuro, escuro. Ela viu-se com lindo sorriso, se me deixe no ponto certo. E ela contou que tinha medo que tudo fosse apenas um sonho e que de repente fosse acordar. E eu passei a mão no seu rosto pra ela sentir que era bem real. E ela, tão amiga, desimpedida, a cada gesto me encantava. Deu-me o seu número, cliquei no menu, fui para o campo de nomes e digitei anjo. Ela tinha esquecido o céu em casa e não gravou o meu, e me fez prometer que ia ligar. Deu-me um beijo especial e por fim um último olhar. Fala nada.